Esse som vou mandar aí pra todos os parceiros que estão com as mentes aprisionadas, escravizadas pelo vício. Mas aí, nem tudo tá perdido, eu vou te mostrar uma saída, se liga. Com a erva na minha mente eu fico as pampa. Quando não tenho, eu peço pros mano que colam na minha banca. Então faço minha cabeça e fico louco demais, travado, maluco, totalmente na paz. Mas o efeito vai se passando, na sequência o desespero vem. Então depressa procura aquele mano que eu sei que tem. Ele sempre olha meu lado e pede que eu olho dele. De graça dessa vez foi meu tênis com ele. Meu guarda-roupa já não está como antigamente. Até dispus meu camelo, meu maior presente, e acabou virando a fumaça que subiu pra minha mente. Dei um tempo, parei, pensei, fiquei de cabeça quente. De repente, ali parado me olhando no espelho, reparei que estava tão magro com os meus olhos vermelhos. Minha mina me deixou, perdi o carinho dos meus pais, simplesmente porque a droga tirou a minha paz. Parei de tudo, perdi até o trampo. O grande mal que eu fiz foi a mim mesmo. Ganhei o mundo, uma divisão e tanto, tanto, tanto, tanto. É uma viagem com passagem, de ida sem volta, roubamos até matamos quando dela. Sentimos a falta, o efeito na mente da gente às vezes nos leva à loucura, desesperados, obcecados, com a cabeça no mundo da lua. Você que está entrando, mano, agora nessa vida, saia dessa depressa, pois ainda existe saída. A droga não dá futuro, é um fim do turno sem luz no escuro. Quando acorda, mano, é tarde, bate a cara de frente com o muro, e aí se arrepende quando é tarde demais. Infelizmente agora as consequências são mortais. Contaminado, HIV positivo, negativo são seus planos, pois não chega aos 30 vivo. Antigamente você sorria com aquele forte efeito, hoje chora arrependido porque não encontra um jeito. Está desesperado, largado no beco sem saída, apertou o botão vermelho e pôs um fim na própria vida. Parei de tudo, perdi até o trampo. O grande mal que eu fiz foi a mim mesmo. Ganhei o mundo, uma divisão e tanto, tanto, tanto. Se você quer continuar sendo um simples drogado, continue assim meu chapa, seu buraco está cavado. Abandone sua mina, despreze os seus pais, quem sabe assim você não está ganhando muito mais. Uma grade de uma cela, uma cova no cemitério, escolher o seu caminho, isso fica ao seu critério. A vitória e a derrota estão em suas mãos, sua salvação ou seu caixão, tire você a conclusão. No mundão você sabe, a gente vale é o que tem. Sem dinheiro, sem carreira, sem erva, fica sem ninguém. Seus parceiros interesseiros não vem, estão sugando o sangue de alguém. O mal e o bem, hein? Não se sabe quem é quem, porém, fique esperto, parceiro, procure o lado certo. Volte enquanto há tempo, sua família te espera de braços abertos. O perigo se tornou o seu principal divertimento. Malandragem dá um tempo. Sua família é seu maior patrimônio, esqueça as coisas do demônio. Essa merda vai destruir seu crânio, não acabe no abandono. Seja a erva, o pó, a pedra, não interessa, tudo isso destrói. Imagina agora o quanto o coração da sua mãe dói. Ela te pôs no mundo, te criou, sempre quis o seu bem. Pra você crescer, ser um homem de bem, não da química refém. Mano, fete seu parceiro da favela, que te dá uma ideia, tire seu cérebro da cela. Eu sei que o mundão é foda, mas viva. A vida é bela.